passou e a vida mudou. A família não é mais a mesma, eu sei, eu sou. Os amigos se foram, levaram pedaços de mim. E a saudade fez moradia bem aqui. E quando olho nossas fotos no sofá, lembro de cada sorriso, de cada lugar. Mas o tempo implacável não quis esperar. E eu fiquei aqui tentando não chorar. Mas eu tenho você, meu amor, meu abrigo. Mesmo que o mundo tenha mudado comigo, seu abraço é meu porto, meu ponto de paz. E no seu olhar o tempo volta atrás. As festas ficaram mais quietas, sem ninguém pra dançar. As histórias contadas só eu pra lembrar. Mas seu sorriso é meu sol, meu céu azul. Mesmo que o tempo insista em ser tão cruel. E quando olho nossas fotos no sofá, lembro de cada sorriso, de cada lugar. Mas o tempo implacável não quis esperar. E eu fiquei aqui tentando não chorar. Mas eu tenho você, meu amor, meu abrigo. Mesmo que o mundo tenha mudado comigo, seu abraço é meu porto, meu ponto de paz. E no seu olhar o tempo volta atrás. E se a saudade é quem ficou pra morar, é com você que eu quero sempre estar. Porque em meio a tudo que se foi, você é tudo que eu preciso depois. Eu tenho você, meu amor, meu abrigo. Mesmo que o mundo tenha mudado comigo, seu abraço é meu ponto, meu ponto de paz.